sonho acordado, em meio à luta, sai vitorioso, triunfo na mão. Eu sonho acordado, em meio à guerra, ser um vencedor aqui nesta terra. Embora às vezes eu corro perigo de cair prostrado, me dar por vencido. Se isto ainda não aconteceu, eu sou filho amado do Filho de Deus. E enquanto a vitória não chega, eu canto e lavo com lágrimas os pés de Jesus. Embora não entendo por que sofro tanto, porque sinto as dores do peso da cruz, mas tenho a esperança, porque Cristo vive. O mundo, a morte, o inferno venceu. Se me falta forças, prossigo a si mesmo. Serei vitorioso, mas quando eu não sei. Eu sonho acordado, lembrando o presente, um simples passado em dores, porém a experiência como uma bagagem, e eu no futuro ajudando alguém, enfrentando as dores e os mesmos problemas que neste futuro presente é passado. Lembrando a maneira que lutei na guerra, mostrando que Cristo lutou ao meu lado. E enquanto a vitória não chega, eu canto e lavo com lágrimas os pés de Jesus. Embora não entendo por que sofro tanto, porque sinto as dores do peso da cruz, mas tenho a esperança, porque Cristo vive. O mundo, a morte, o inferno venceu. Se me falta forças, prossigo a si mesmo. Serei vitorioso, mas quando eu não sei.